Hi. Everyone! Oh, you're dealing with... Don't ever tell me what I can't do, ever! This is destiny. This is destiny. This is my destiny. Você está ouvindo o podcast do blog Cronologia do Acaso. Muito bem, pessoal, estamos de volta com o podcast do blog Cronologia do Acaso. Eu tô aqui de novo com o Sandro Macena. E aí, Sandro? E aí, Emerson, tudo bem? Estamos aqui de volta, vamos falar de um filme legal, um filme índio chamado Ruby Sparks, A Namorada Perfeita. Exatamente. E para você ver, Sandro, a gente tá conseguindo abranger bastante temas interessantes, né? Pegou dois alternativos, um filme grego, o outro um filme sueco, e agora um filme mais acessível, né? Mais tranquilo, norte-americano, né? Indie, como você falou. E é legal, hein, cara? A gente tá conseguindo pegar bastante temas aí interessantes, né? Ah, sim. É bom a gente sempre dar uma diversificada e como o mercado americano é sempre o maior, né? Então, às vezes, a gente vai ter que pegar um filme mesmo desse mercado e poder aqui apresentar ao pessoal também. Então, vamos lá, Sandro? Vambora. Então, Ruby Sparks, A Namorada Perfeita, né, esse subtítulo, é um filme de 2012, dirigido pelo Jonathan Dayton e a Vanelle Faris. Para quem conhece, eles são o marido e mulher, né, que fizeram o filme mais famoso deles, é o Pequena Miss Sunshine, e o único. Além disso, eles foram diretores de bastante clipes musicais, e isso fica muito evidente com o formato mesmo dos filmes dele, essa coisa bem, bem pop mesmo. E fica claro também aqui no Ruby Sparks. Característica deles, né, também por, até mesmo por vir de direção de clipes, são filmes rápidos que não tem muito contraponto entre as cenas. É papum, de um, assim que acaba uma parte, já vai para o outro, não precisa ter aquele meio para poder fazer encher de massa, para poder o filme ficar mais longo. É, e uma coisa que eu acho, assim, pensando aqui agora, eu não sei se você concorda, Sandro. Eu acho que é muito direcionado para o jovem também. Você não acha isso? É, com certeza. Porque, justamente como eu acabei de falar, porque como são de diretores de clipes, então eles têm já têm uma consciência, uma ideia de como atingir, agradar os jovens em si. Né? E normalmente os personagens são sempre muito ativos, coloridos, por assim dizer, né? E tem muito da cultura pop atual e que agrada os jovens de hoje em dia. Sim. Esse é um filme de romance, fantasia, né? E conta a história aí do Calvin, que é interpretado pelo Paul Dano. Ele é um jovem, né, e talentoso romancista, e está passando por um bloqueio criativo, né, depois de ele ter feito vários livros, um livro de grande sucesso. Então ele acaba tendo um sonho, né, sobre uma menina, a tal namorada perfeita, né, e eles estão se encontrando no parque, enfim, e ele decide então escrever sobre essa menina que ele conheceu nos sonhos. É então que o filme começa mesmo a se desenvolver quando essa menina ganha vida. Ou seja, ela de repente aparece na casa dele e ele vai ter que lidar acerca dessa questão, né? De como que ele vai lidando dia a dia com a sua própria criação e como que ele vai falar pro irmão, no caso, que é o melhor amigo dele, todo esse envolvimento, toda essa construção dessa personagem, dessa história de romance dos dois, né? Oh, Então, quanto ao elenco do filme, né? Nós temos, além do Paul Dano, que eu quero falar dele um pouquinho depois, nós temos também a namorada dele na vida real, né? Pelo que eu andei lendo, eles são um casal na vida real, né, Sandro? Isso, a Zoe Kazan, que também foi responsável pelo roteiro do filme. Isso é muito interessante, né? Essa química que rola no filme inteiro é muito por causa disso, né? Porque eles já se conhecem, já se entendem, e ela, como você bem disse, tem envolvimento na própria construção da história mesmo, né? Exatamente. Além disso, nós temos uma pequena participação do Antônio Bandeiras, né? Como um padrasto desse personagem, que faz uma pequena participação mesmo, mas é muito legal, assim, eu gosto muito do Antônio Bandeiras, então vale a pena dizer também. Além disso, tem a Annette Bening, que é uma divina, né? Uma estrela aí do cinema, grande atriz. Fez filmes como Minhas Mães e Meu Pai, né? Ginger e Rosa, esse com a Elle Fanning recente. Enfim, fez Beleza Americana, são muitos filmes que ela fez aí, bons, né? E o personagem principal, né, interpretado pelo Paul Dano. E eu queria falar um pouco do Paul Dano. Ô Sandro, você tem alguma coisa a acrescentar sobre esse ator? Um detalhe, enfim, algum filme que você assistiu dele? Você acha ele um bom ator ou não? Ele é um bom ator e eu já percebi que os personagens dele são normalmente excêntricos, né? A maioria das vezes são antissociais. E ele atua bem, né? Ele se saiu muito bem no último filme que... Um dos últimos filmes que ele fez com esses diretores foi Miss Sunshine. Ele também saiu super bem em Looper. E também saiu super bem no filme Sangue Negro, de 2007. Pô, o Thomas Anderson é o cara, né? Não, sabe uma coisa que eu queria dizer? Eu até acho o Paul Dano um pouco subestimado, sabe, cara? Porque ele pega muito esses... No cinema norte-americano, eu digo, né? Pro grande público, ele pega sempre esses papéis bem... digamos, introvertidos, né? Sempre praticamente essa mesma linha de filmes, mas ele fez filmes muito bons aí fora desse grande circuito aí, né? É o caso que você citou, por exemplo, Sangue Negro, que ele faz um pastor, cara, que é extremamente frenético, um dos personagens mais interessantes que eu já vi, mesmo sendo alvo de críticas do Quentin Tarantino, eu achei ele muito bom mesmo. E tem um filme norte-americano também, bem independente, chamado O Bom Coração. Eu achei esse filme sensacional, cara, sensacional. Dá uma conferida porque ele atua muito bem, assim, muito bem mesmo. Você realmente tem razão. Uma coisa bem comum é que ele nunca faz personagens carismáticos. Eu lembrei agora também que ele fez 12 anos de escravidão, que quem não viu deve assistir esse filme. E o cara... é foda nesse filme também, cara. Eu acho que ele faz questão de fazer personagens que as pessoas não gostam. Não é possível porque... É sério, todos os filmes que eu vejo dele, os personagens deles não são... não é o personagem mais querido e às vezes é o personagem até mais odiado do... Eu não sei se isso chega a ser uma coisa ruim também, né, cara? Ele é um cara novo, 30 anos... Não chega a ser ruim. Eu acho que... E também deve ser, sei lá, talvez da aparência dele, porque... Ele não é típico galã de Hollywood, né? Ele não faz o tipo galã de Hollywood. Então, essa aparência deve atrair esse tipo de personagens. Personagens, por assim dizer, mais malvados, né? Sim. Eu, pessoalmente, gosto muito dele, cara. Inclusive, esse Os Suspeitos, né? Que ele faz o principal suspeito, no caso. Ele vai muito bem também. Não sei se chegou a ver. Não, esse eu não cheguei a ver, felizmente. Filmão, cara. Nossa, demais a atuação dele também. Eu gosto, e isso vale ressaltar, por causa desse filme mesmo que a gente vai tratar aqui. É importante ressaltar que ele tem uma desconfortabilidade em cena muito grande, sabe? Parece que a todo momento ele tá desconfortável e, no mesmo tempo, muito... ele sabe lidar muito bem com a atuação em si, com o papel, sabe? Então, apesar de, às vezes, parecer que ele faz o mesmo personagem, cara, ele bota ali uns detalhes, uns trejeitos nesses filmes, sabe? Nesses pequenos personagens que se diferem muito, entendeu? Então acho que realmente ele é um dos nomes aí bem cotados para ser um dos maiores futuramente aí, visto que ele tem 30 anos, né? Então vai surgir muita coisa boa dele ainda. O filme, né? O filme começa, então, com um sonho. Ele sonha com ela pela primeira vez, né? Com essa personagem, no caso a Ruby. Ruby. Então, a primeira coisa que ela fala pra ele é: aí está você. Eu acho isso muito interessante, muito impactante, né? Porque eles estão, ao meu ver, tentando se encontrar o tempo todo, sabe? Então, é evidente que essa vai ser uma história do criador e da criatura, né? A gente pegar aí toda a história da literatura, do próprio cinema, enfim, da criação de personagens, nós sempre vamos encontrar essa coisa do criador, né? O próprio Frankenstein, por exemplo, né? Posso estar viajando muito aqui, mas o que eu quero dizer é essa criação mesmo, essa obsessão pela criação. Eu acho que o filme todo vai tratar exatamente disso. Eu, logo de cara, a primeira vez que eu assisti, já assisti umas 3 vezes já, é um filme que eu gosto muito, pessoalmente falando, e por quê, cara? Eu me identifico muito com isso, com esse lado do sonho. Pode ser, eu não sei se eu vou deixar isso na edição, mas um tempo atrás, cara, eu tive mais ou menos uma experiência parecida, sabe? Eu sonhava muito com uma pessoa, uma mulher, no caso, e constantemente eu tinha a sensação de que eu a conhecia, entendeu? E às vezes, cara, eu me tornei tão neurótico por causa disso, que eu dormia pensando que eu iria encontrar ela, entendeu? Então, nossa, acho, psicólogo aí. Então, não, eu não fiquei totalmente pirado, nem escrevi sobre ela. Só que, cara, eu acho muito interessante isso, sabe? Como que você tem a sua vida real, as pessoas estão aí o tempo todo, e você, a qualquer momento, você pode escrever a sua namorada perfeita, no caso, a sua pessoa perfeita, a sua amiga perfeita, o seu filho perfeito. As pessoas fazem isso constantemente, entendeu? Então, por isso que eu acho muito relevante essa cena, essa questão do sonho, que tem essa importância na narrativa dessa criação. O sonho é ilimitado, entendeu? Então ele se limita a criar uma personagem perfeita para ele, que estava num momento muito solitário, né? Enfim, depois que ele sonha, que vem primeiro essa imagem dela, ela tá tipo num céu, e eu acho isso também muito relevante, ele acorda e nós temos contato com a rotina dele, né? Ele mora numa casa muito confortável, muito bonita, espaçosa, sozinho. Enfim, sozinho não, ele mora com um cachorro e o Scott. E então nós vemos que ele tá tomando café, enfim. Ele senta na máquina de escrever e não consegue digitar nada. Então nós já sabemos que ele é um escritor que não consegue digitar, ou seja, tá com bloqueio criativo. Então, nós temos também mais, né, ele vai pro psicanalista, ou psiquiatra, né, psicanalista. Então, ele divide um pouco a sua vida, ou seja, a gente vê que ele tem alguns problemas, né, em termos psicológicos, ele se sente muito sozinho, né. Até uma curiosidade interessante, a gente, por um diálogo com o psicanalista, a gente sabe que ele comprou o cachorro só para criar laços sociais, né, então isso é muito relevante também. Interessante nessa passagem inicial do filme, não só do filme, não só do início do filme, mas de todo o filme, que lembra muito aquela passagem da Bíblia, né, que diz que Deus fez do homem a sua imagem e semelhança, e ele fez da sua, e o peixe da Ruby, né, a sua imagem e semelhança. Talvez se todos os conflitos que ele tivesse tendo com ela realmente era dele com ele mesmo. É meio complexo. Chegando nesse ponto, chega até um pouco. Ser um pouco complexo esse filme, né? Porque trata muito do psicológico do personagem. E como você diz no início do filme, e que ele está sonhando com uma mulher que ele não conhece ainda, então a mulher dos seus sonhos, e tem aquela sublime aparência de um ser especial, porque mostra o nascer do sol, né, ao fundo dessa mulher, e ela tá usando palavras meigas. Não dá pra ver no rosto, mas dá pra ver pela entonação da voz que ela tá sorrindo e tá junto com ele, está feliz com ele, e ele tá contemplado com a imagem que está vendo, né. O ponto que eu quero chegar é que essa criação da pessoa perfeita pra você pode ser, às vezes, desastroso, né? Porque o que você quer de perfeito, normalmente, é o que você quer de igual a você. E, às vezes, o que completa, né, são as diferenças. Exatamente. Ô, Sandro, Isso é algo que a gente falou no podcast do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? Inclusive, eu acho que alguns pontos esses filmes se relacionam de alguma maneira. Te perguntar, existe perfeição? Agora tu pegou pesado agora. Bom, por que perfeição não existe? Tá, eu vou usar a minha própria analogia. Espero não confunda o pessoal. Sei lá, perfeição é chato, né? Ser perfeito é chato. Eu acho que a vida, né, é feita de várias coisas que a gente aprende com os erros, a gente aprende com os relacionamentos, a gente aprende com a vida. Quando a gente acha mais que... Quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem certeza do que a gente não aprendeu porra nenhuma, né? E a gente vê o quão... Tão quanto é imperfeito o ser humano e que ponto você pode chegar a desacreditar na humanidade, né? Se você for mais seletivo, né, na sua vida, se você for escolher qualquer coisa que te faça mal. E eu acho que a vida, as imperfeições te fazem a vida ser bela, né? Porque você vê que a desordem é a ordem natural da natureza. É verdade, você não vê uma árvore totalmente certa, com um galho reto, com uma folha totalmente reta. Você vê que a árvore ela cresce de forma variável, ela cresce como ela pode, né? Isso é complicado, né, cara? Complicado explicar, complicado pensar nisso, porque acho que o filme fala muito disso, sabe, cara? Do relacionamento com você mesmo. E, né, falando do filme em si, né? O filme é um filme indie, e geralmente esses filmes, tipo Juno, por exemplo, pode cair num tipo de preconceito, de que filme é pra mulherzinha, de que é um filme raso, de um filme que não se explica muito bem, enfim. Eu tô cagando pra isso, na boa, sabe? Eu tô cagando mesmo, cara. Do mesmo jeito que eu curto aí os filmes mais clássicos, eu curto independente, eu curto indie, eu curto filme de mulherzinha, eu curto chorar, eu curto pipoca, enfim. Eu curto cinema. Eu acho que Ruby Sparks, cara, fala de uma coisa que eu tenho muito carinho, mas muito carinho mesmo, que seria a criação. Não digo nem a escrita. Porque eu escrevo no blog e tal, eu nunca me dei pra escrever uma história mesmo. Já sempre tentei, mas nunca consegui terminar de fato. Mas eu tenho essa relação, por quê? Eu cito muito em várias gravações, e eu posso me tornar aqui repetitivo, mas enfim, vou ter que me tornar e foda-se. Eu gosto muito do Woody Allen, cara. E eu vejo muito do Woody Allen nesse filme. Não que o personagem seja totalmente inspirado nele, eu acho que é um pouco, mas... Primeiro, pela questão da máquina de escrever. Nós temos aí essa ferramenta para a criação do personagem. Então eu vejo muito a máquina de escrever como se fosse uma alma, sabe? Como se fosse aquele sopro da vida. E isso fica claro, cara, porque se a gente pegar a relevância, né? Como que a criação da história é especial, cara? Isso sempre me fascinou muito, sabe? Como que é importante isso pra gente, essa fuga, sabe? Do mesmo jeito que a gente tá aqui na nossa vida, a gente pode fugir pra um outro mundo, um outro universo, conhecer novas pessoas através da arte, né? Através da escrita, através do cinema. O cinema também é escrita, o cinema também é literatura, né? Não deixa de ser. É um texto que é filmado, ou seja, é o registro também, é a criação de personagens. E eu acho que, como muitas frases aí que dizem, eu não sei necessariamente de quem fala isso, mas fazer cinema é a coisa mais próxima de ser Deus que a gente tem, que a gente consegue chegar, né? Então o filme brinca muito com isso, cara. Eu vejo muito o personagem do Calvi como o Deus mesmo. Por isso que ele quer o controle o tempo todo. E o filme não é distante. Claro que ele não se explica muito bem como que a Ruby aparece na casa dele do nada. A gente fica sem saber se aquilo aconteceu mesmo ou não, enfim, não importa na realidade, mas a todo momento, constantemente, fica essa questão do quão real mesmo é o filme. Levanta essa dúvida, né, de que, será que não acontece isso o tempo todo? Será que eu não crio a pessoa da forma que eu queria que ela fosse, entendeu? Será que eu relaciono com a Joaninha, ou Ciclaninha, ou Joãozinho, o Marianinho... Ou será que eu relaciono comigo mesmo, entendeu? Será que eu conheço ele, ou será que eu conheço aquilo que eu gostaria que ele fosse? Eu acho que a minha tá mais complicada ainda de entender, entendeu? um ponto que você disse. Eu não acho que seja assim, ah, filme de mulherzinha, filme disso, filme indie. Acredito assim, é que esse tipo de filme é pra atingir um público mais seleto, um público que é um público que não espera tudo ser mastigado, mastigadinho, como a vida é, né? Porque a vida são várias inconstantes, você nunca sabe o que vai ser feito, o povo pode acontecer amanhã, ou semana que vem, ou daqui a um ano. Então, não, são pessoas que gostam desse tipo de filme, porque para mim, a maioria das pessoas considera esse tipo de filme monótono, lento, mas toda ação não acontece na tela, acontece na sua cabeça, né? E sim, eu acho que qualquer criador de qualquer tipo de arte, né, acaba se tornando Deus, porque você, o que você está construindo são personagens, são histórias, são cadeias de eventos, e acaba, pode ser até um pouco, a pessoa acaba, o criador acaba se tornando um pouco narcisista, né, porque é tudo dele, é ele que vai criar, ele que quer que seja desse jeito e vai ser assim, porque é dele, a obra é dele, a arte é dele. Então acho que é normal, deve ser normal durante esses eventos acontecer esse tipo de coisa. E acho que é natural. E quanto à máquina de escrever, sei lá, eu acho que faz parte do processo criativo, né? Porque um computador não tem tanta classe como uma máquina de escrever, porque ela é uma coisa mais bruta, não tem aquela gente mais manual, você tá manuseando todo o movimento da página. Como no computador você pode apagar um texto, na máquina de escrever isso não existe, né? E se você digitou daquilo daquela forma, vai ter que ser daquela forma. Então você tem muito mais cuidado para poder criar a sua história. Como é a vida real, né? Tudo que você fez, você não pode mais desfazer. Ou você continua com aquele caminho, ou você tenta pegar um alternativo. Eu acho que a analogia com a vida, com a criação e com a máquina, talvez faça parte da história do filme também. Exatamente. E tem esse processo da identificação, né? Eu acho que essa coisa da criação, cara, fica muito ilustrado na cena seguinte do que ele passa no psicanalista, em que são duas, né? Primeira que vai ser usada a primeira vez a palavra "você é um gênio", através de um cara, ele tá dando uma palestra, né? Ele vai ter uma entrevista. Afinal, esse Calvin, ele é um escritor relativamente famoso pela obra dele, e dá pra ver que ele é um menino prodígio, né? Então, ele vai fazer uma entrevista, e nos bastidores, ele ouve pela primeira vez, ou melhor, nós ouvimos pela primeira vez, um personagem chamando de gênio, né? Isso vai ser muito repetido ao longo do filme. Você é um gênio. E nessa primeira vez, pelo menos, o Calvin responde: não use essa palavra. Dá pra ver um certo desconforto acerca dessa palavra gênio, né? Quando chamam ele de gênio. E em contraponto a isso, lá no final, e a gente vai falar isso, claro, no final do podcast, mas ele tem esse gozo. O ser gênio é um gozo pra ele, entendeu? Então eu acho que é aquilo, né? Todo gozo vem depois de uma masturbação, né? Ele não queria ser chamado de gênio porque ele ainda não estava sendo masturbado durante o filme. A partir do momento que ele tem o controle na mão dele, aí sim ele pode gozar à vontade, e é por isso que lá no final, não estou apressando, só estou estruturando esse começo, ele vai retomar esse gênio. Mas uma coisa que fica muito comprovado, essa questão do controle, do quão ele é Deus e do quão ele quer passar por cima e tal, passar por cima, não, ele ter as rédeas da vida. Na segunda vez que a gente vê o sonho dele, e ele tá de novo no parque com a Ruby, né, essa garota, ela pergunta o nome do cachorro e ele responde que é Scott. Ela fala por quê e tal, eles começam a conversar sobre isso, e ele fala que é uma homenagem ao Fitzcarrald, né, que é um escritor aí muito famoso do Grande Gatsby. Grande Gatsby. Enfim, isso, que é um escritor muito famoso, do qual eu sou idiota o suficiente para não saber o nome dele. E então, ela começa a retrucar ele de que seria... Ela não conhece, né, esse escritor, e ele fala: não, como você não conhece esse escritor, né? Ele é tão famoso e tal. Ela fala: isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Então ela bota uma ideia, cara, que eu acho que resume todo o filme. Ela fala: mas isso não seria uma diminuição Ele não entende o porquê e ela fala, porque você pode prendê-lo e bater nele. Ou seja, ele tá querendo controlar aquilo que ele ama, que é aquilo que ele tenta se inspirar, que é o Fitzcarrald, entendeu? Então seria uma forma de controlar isso, ele colocar o nome do cachorro, entendeu? É uma metáfora muito interessante, sabe? Então a própria inspiração que ele tem, ele tenta domar, como se ele fosse mesmo um deus e tendo controle de qualquer um, qualquer coisa na frente dele, seja relacionamento ou não. Depois do segundo sonho que ele tem, ele começa então a se apaixonar por essa visão até então que ele tem. Então ele vai escrevendo freneticamente, ele não para, ele não come, ele não dorme. E quando ele dorme, ele só quer acordar no dia seguinte para continuar escrevendo. Ou seja, ele está obsessivo mesmo em terminar essa sua, entre aspas, obra de arte, né? No caso, paixão. É, e ele revela tudo isso para o espectador e para o psicanalista, né? Ele começa então a descrevê-la. É, depois que ele descreve ela, cara, ele mostra, né, o manuscrito pro irmão dele. O irmão dele fala uma coisa que eu acho muito interessante, cara. Ele fala: você não entende o amor, então escreva sobre o que você conhece. É lindo de se ver, sabe? Ele é um cara muito introvertido, né? Que está escrevendo sobre uma coisa que ele não tem muito conhecimento, ele não sabe muito, sabe? Então ele acaba criando, não uma história de uma história de amor mesmo, ele acaba criando uma história a partir do ponto de vista dele. Não é baseado em experiências próprias, é baseado no que ele queria que acontecesse na vida dele. Narcisismo extremo, né? Exato. Não, e o irmão dele surge como um ponto muito importante na narrativa, no roteiro. Por quê? Porque é com ele que ele vai desabafar. Ou seja, o Calvin é um personagem introvertido, né? Até um pouco antissocial. Então, o irmão dele vai ser esse elo entre o espectador e o personagem. É tanto que depois que ela realmente aparece na casa dele e ele se espanta e tal... como a gente já disse, isso não é explicado muito bem no filme. Ela acontece porque o filme é uma metalinguagem, o filme é total metáfora. Então, se você prestar bem atenção, isso de nada vai importar ao longo do filme, que você não para pra pensar nisso. O filme não deixa essa questão aberta, ele é muito bom nesse quesito. Então, tem um outro ponto que o irmão dele, depois de desconfiar um pouco sobre ela ser real ou não, e essa é uma outra palavra que surge muito no filme, ele fala: mas isso não seria incesto? Entendeu? Muito interessante. Incesto, e ele ainda complementa: incesto literário, cara. Então, essa questão do ser real ou não é muito interessante. Até se eu fosse simplificar o filme em uma palavra, seria real. Porque você fala muito nisso. Inclusive, uma das cenas mais bonitas do filme pra mim, e depois eu quero saber a sua, é o momento em que ele fica com dúvida se ela é real ou não. Ele sai pra um encontro, né, com uma fã, e ele percebe que todo mundo tá vendo ela na rua. Então, ele fica louco e sai correndo atrás dela, pega ela no colo e carrega ela como se realmente ela fosse um produto dele, sabe? Idem, a minha cena preferida também é essa, né? Eu acredito fielmente que o filme tem duas etapas, né? A primeira etapa seria a criação, o estranhamento, e depois ele vai se acostumando com o fato dela ser real. E aí deixa a dúvida, né? Será que ela é real ou não, né? Mas enfim. E o filme começa a mudar realmente quando os dois vão pra casa da família do Calvin. Porque lá começa, assim, a ter esse distanciamento entre eles, né? Ela precisa de uma coisa e ele precisa de outra. E não tem essa... não bate. Ou seja, realmente, o relacionamento começa a cair, né? Começa a ter esses problemas de conflito, esse conflito de escolhas mesmo, né? O que é totalmente normal. Só que pra ele tem um estranhamento muito grande porque ele é o criador dela, né? Ele é o deus dela. Então, soa até meio estranho isso, né? Como que a criatura perfeita dele pode estar contrariando o seu mestre nessa, né? Bom, nessa segunda metade do filme, né, a gente vê que ele tenta incluí-la na vida dele, já que teve que apresentar a mãe. E todo o passado dela praticamente não existe. O passado dela só existe na mente dele. Então, ele vai ter que começar criatividade e construir toda a vida dela, já que não existe nenhuma ponto característico que indique, desde o momento que ela apareceu pela primeira vez até o momento que ela nasceu, que um dia ela fizesse parte do mundo. E a partir desse momento ele consegue ocorre o primeiro conflito, porque começa a perceber que ela tem sua própria personalidade, seus próprios gostos e acabam tendo ideias opostas. E nesse momento que ele vê que a perfeição que ele espera dela não é exatamente da forma que ele queria que fosse. E outra, cara, ela começa ali a realmente ser real, né? É o único ponto do filme, talvez, que a gente realmente tem certeza absoluta que ela é uma pessoa real e que poderia ser qualquer outra ali naquele lugar, né? Ela realmente se cansa dessa postura dele, desse desdém para com a família, para com ela, né? Porque ele não se esforça para agradar ela, né? Ele simplesmente passa a mão na cabeça, né? Ele fica perto, porque é claro que a situação é muito estranha para ambos, né? É, aí que quando você falou que ele não tenta agradar ela, porque ele simplesmente acha que ela só ela precisa agradar ele, já que ela é a criação da mente dele, da mente narcisista e doentia, né? Já que ele não tem amigos, né? Ele acha que ela tem que fazer tudo do jeito que ele quer. Uhum. Até uma cena que comprova isso é quando ela fala: você não tem amigos. Ele fala: não, mas eu tenho você e não preciso de mais ninguém, né? Só pra gente finalizar esse assunto, ô Sandro, você acha que o Calvin, ele é um personagem, ele é um vilão dessa história? Eu não acho que ele seja vilão. Eu acho que nesse filme não existe vilões, nem existe mocinhos também. Eu acho que ele só é vítima da sua própria vida. Eu não conseguiria saber, assim, não conseguiria definir se ele é um vilão dessa história. Eu acho que se ele é vilão dessa história, todos os seres humanos são vilões dessa história, entendeu? Porque isso acontece constantemente. Então, depois desse conflito que ela tem, cara, ela começa a tentar encontrar soluções, né, pra ter uma vida independente, pra fazer outras coisas e não ficar somente com o Calvin, né? Ou seja, o relacionamento começa a acabar. Então ela decide fazer aulas de arte, né? Numa dessas, ela fala que, uma coisa muito interessante, ela fala assim: precisamos de espaço para deixarmos de ser a mesma pessoa. Isso vai voltar à tona, né, quando o Calvin encontra sua ex-namorada numa festa, do qual ela fala que você queria se relacionar com você mesmo o tempo todo. A única coisa que eu fiz foi deixar você fazer isso. Entendeu? Então, aí duas coisas que a gente falou lá no começo do cast, né? Ele se relaciona somente com ele mesmo, né? Com o gosto dele, né? Ideologia que ele tinha sobre ela começa a cair, porque ele não tá conseguindo mais ter aquele controle, ter aquela saber que ela não tem mais aquela obsessão 100% que tinha antes, no início, né? Que é que ela nasceu, por assim dizer, sobre ele. É, ele começa a enfraquecer, né, cara? A criatura começa a se rebelar contra o seu criador, né? E não é isso que acontece, né? A gente pegar a história... Vamos passar um pouco pra história mesmo? Pra... Enfim, pra nossa realidade, cara? O que que os homens... Entre aspas, né? O que que os homens fazem para com Deus? Eles viram ateus, né? Eles se rebelam. Não, você não existe, né? E quem sabe, né? E se existe mesmo um criador, né, cara? E nós somos só rebeldes para com o criador, entendeu? Então, é isso, cara. A criatura sempre vai se rebelar, entendeu? Porque vai cansar de ser a criatura. Vai querer a sua independência. Vai querer ser também um criador, entendeu? O criador a cria, beleza. Mas qual será o lugar que ela vai ficar, entendeu? Ele criou ela, mas não criou o lugar que ela iria ficar. Não é à toa que ela fica na casa do Calvin, entendeu? Então, se ele criou ela, ele deveria ter criado também um mundo para ela. E não criou. Ou seja, só a criatura no mundo real. Então ela fica fora de contexto, né? Pelo menos é isso mais ou menos o que eu captei do filme. E ele vai enfraquecendo, isso é claro, cara. Como que ele enfraquece? Porque ele vai fazendo uma coisa que ele prometeu pra ele mesmo não fazer. Ele vai escrevendo detalhes sobre ela, né? Então se, por exemplo, se ela tá muito insatisfeita com a vida ou tá só com os amigos, ele vai lá e escreve. O Ruby ficava insatisfeita sem o Calvin. E ela chegava perto dele e ficava que nem uma criança. E é muito legal isso, cara. Ela ficar que nem criança. Eu acho que é totalmente proposital ela voltar a ser esse ser totalmente dependente de alguém. Porque ele começa realmente a virar mais do que namorado dela, ele começa a virar pai dela. E fica claro isso, cara, ao longo do filme ele vai se tornando pai, ele vai deixando de ser namorado pra virar pai dela. E ela vira praticamente um bebê mesmo, sabe? Então é legal. Ele solta a mão dela na rua, ela começa a chorar, fazer beicinho, né, e tal. Essa parte de ser pai, né, o cara começa a ver que a criação dele precisa da atenção dele constante. E ele começa também a ficar muito angustiado com essa tanta a proximidade dela, né? Porque um casal não pode viver eternamente juntos, porque não é assim que se... Você enjoa de quando você vê uma pessoa, uma coisa constantemente, quando você come a mesma comida todo dia, né? Acho que é normal, chega até a ser natural isso acontecer. Aí que ele começa a ver o contraponto de onde está chegando a obsessão dele. Uhum. E no mesmo lado começa também o senso ali de poderoso, eu sou poderoso, né? E eu posso... Porque ela começa a falar que você não pode fazer nada, enfim. E ele começa então a realmente virar... Se você diz que ele não é um vilão, mas ele começa a realmente virar um vilão, né? Acerca desse sentimento de posse mesmo, de eu posso fazer, né? Então ele bate no peito, sobe até a máquina cautelosamente, né? E fala, não, eu posso fazer o que eu quiser com você. É tanto que ela vai embora da casa dela. Pra mim, cara, essa também é uma das cenas mais impactantes do filme. A cena mais impactante do filme, quer dizer, a mais ou menos 1h20 de filme, que começa mesmo ali a cena que vai ser a reviravolta disso tudo, né? Ela fala, eu vou sair. E então ele cria uma barreira na porta, ele escreve, né? Não, a Ruby não conseguia sair de casa ou algo do tipo. E mais, ele escreve, você fala francês, ela começa a falar francês e não entende o que está acontecendo. Imita cachorro, né? Nossa, totalmente assim, desprezível, né, cara? Ele começa a banalizar ela, a humilhá-la, né? E tira a roupa, começa a cantar, diz que ama ele. E uma coisa que eu acho muito legal nessa cena, cara, muito, muito forte, é que ela começa a elogiar ele, né? Então ela começa, eu amo sua perna, eu amo sua bunda, eu amo seu pau, eu amo seu cabelo, eu amo seu olho, eu amo seu nariz, enfim... E cresce como um orgulho próprio pra ele, cara, ela falando isso, sabe? Finaliza com o genius, né? Your genius, né? Então, aí realmente que mostra o que ele realmente... Ele se acha um gênio. O título que ele tanto renegava no início e é o que ele mais sente prazer de ser. Ninguém nega que ele seja gênio, mas ele... A vontade, ele sabia que era gênio e é doentio essa questão. E a parte mais angustiante pra mim desse filme foi o motivo de... eu me ponho no lugar dela. Se de repente eu descubro que uma pessoa próximo a mim, controla todas as minhas vontades, todas as minhas ações, controla toda a minha vida. Eu fico imaginando, será que se realmente eu cocei a minha cabeça naquele instante foi porque eu quis ou porque aquela pessoa botou, quis que eu fizesse aquilo? Ah, sei lá, acho que seria uma profunda depressão imaginar que tudo que você faz, você realmente estava querendo fazer aquilo. É. Não, mas no mesmo tempo ela consegue, por mais que fosse uma criatura, né, por mais que ela fosse criada, ela conseguia fazer as coisas por conta própria, entendeu? Então aí que surge o livre-arbítrio, né, cara, que eu falei totalmente errado, mas enfim, dela saber o que ela quer fazer e ela poder fazer, até o ponto de alguém chegar pra ele. Na verdade, o que muda tudo aí é o abuso do poder, né, cara? Então se ele faz o papel de Deus, ele deixa ela livre. Porém, quando ele vê que ela tá fugindo ali das rédeas dele, das regras dele, como é citada no filme, ele vai e proíbe ela, entendeu? Então é mais um abuso de poder, um egocentrismo muito grande, sabe? Do que propriamente você não consegue ser livre, entendeu? Então assim, não que você, por exemplo, se fosse real, não que você constantemente estaria fazendo coisas que alguém está mandando. Somente faria isso se essa pessoa tivesse, porém, interesses muito maiores no que, nas suas ações, né, não? Não sei se você conseguiu compreender isso. Sim, eu consegui compreender, sim. E uma coisa que ali é muito demonstrado, né, na cena, é o descontrole emocional. Porque chega a ser mais doloroso do que alguma dor física, né? Porque aquele controle emocional, uma dor física passa. Um descontrole emocional, uma coisa que está dentro da sua cabeça, pode permanecer durante muito tempo. E vai ficar isso, você vai ficar mais mastigando, moendo todos esses problemas. E ele acaba transportando essa doença dele, esse egocentrismo dele, na Ruby. E a coitada sofre isso fisicamente, né? E ela perde o controle de suas vontades. E ali o que mais mostra o desespero dos dois lados. Não só dela de fugir daquele controle e dele de não conseguir controlá-la. E pra você, Sandro, tudo isso é real ou se passa dentro da cabeça dele? Nossa, é complicada essa pergunta, mas eu acho que é... que acontece aquilo. É. Você acha que, por exemplo, o filme deixa um pouco claro, vamos dizer, um pouco claro, que o próprio filme é o livro, entendeu? Então se acontecesse isso, se fosse realmente essa metalinguagem extrema, o livro seria exatamente o que o filme nos mostra. Então toda essa história seria uma ficção. Na verdade, o filme nos mostra três pontos diferentes. Ele nos mostra que pode ser real aquilo, pode ser uma criação da mente dele, e como no início, um detalhe, o filme abriu como um sonho. Ele pode simplesmente estar sonhando aquilo tudo. É. O que não deixa de ser altamente relevante toda essa história que ele passa, né? E ser, por mais que seja uma ficção, totalmente real. No final mesmo, depois que acontece isso, o irmão dele fala, né? Escreva essa história, e ele fala, todo mundo vai achar que eu sou louco. Ele fala, não, vamos achar que é ficção. E é muito interessante, cara, porque se a gente pensar nesses autores e tal de ficção científica, né? Quem que nos diz aí que o cara não viveu algo parecido, que ele viu alguma coisa, que sabe, que ele passou, que ele conhece alguém, enfim. E aí, cara? Ou você é simplesmente louco, entendeu? Como que você separa o gênio do louco, sabe? Porque todo gênio tem um pouco de louco, né? Então como que você faz pra perceber isso, entendeu? Como que você vai saber se o cara realmente não viveu coisas, se não existe coisas além do nosso poder de alcance, do poder de entendimento, sabe? Então, talvez exista coisas mais poderosas do que a gente consiga imaginar, o nosso ceticismo permita. Não tô falando que a gente vai escrever alguma coisa e virar a realidade, entendeu? Tô falando que pode existir coisas, pode existir... A criação é muito poderosa, isso eu digo na realidade, né, no mundo real. Então, Sandro, vamos trazendo as conclusões finais sobre o filme. Bom, é um filme interessante de se ver. É um filme leve, é um romance, tem romance e fantasia. Não é um filme que te faz pensar muito, mas te faz pensar. É um filme que vai te agradar. Você pode assistir com quem você quiser, porque é um filme perfeito para falar da imperfeição. Falando aqui as minhas conclusões, né? Primeira coisa que eu acho a trilha sonora do filme muito interessante, isso é o que a gente não falou, né? Geralmente é composta ali pelo Nick Urata. As principais músicas, dentre a música mais impactante, né, que é a cena em que ele pega ela no colo e tal. Eu gosto muito da música, né? Gosto muito da mensagem do filme. Eu me identifico de uma forma muito estranha com a questão da criação, né? Da questão do sonho também, como eu já disse antes. E isso, cara, eu acho que o escritor no filme é um deus. O escritor na nossa vida real aqui, né? É um deus também, porque ele tá criando. A partir do momento que você faz arte, você é um criador, você é um deus. E é isso que nós buscamos, né? Sermos todos deuses. E a menina, ela é a criatura, e a máquina de escrever é a alma. No final, todo relacionamento é uma criação. E após o término, nós estamos livres, né? Algo que ele deixa escrito lá, muito bem legível para quem quiser ver, né? Ela está livre. Então, acho que ao final de todo relacionamento, nós, ou melhor, nos relacionamentos nós começamos, nos apaixonamos, aprendemos, absorvemos e depois do término nós somos todos livres, né, para fazer o que bem entendemos. E eu acho uma coisa muito legal do filme, cara, é que por mais simples que seja, como você mesmo disse, por mais leve, mastigadinho que seja a história, ele traz uma história, uma questão legal sobre ele controla tudo, o personagem principal controla tudo, mas não controla nada, porque ele não controla ele mesmo. Os sentimentos dele ele não controla. Então eu acho isso muito bacana, cara. E no final, quando ele apaga as lembranças da criatura, ele tá apagando, ele tá livrando ela dos próprios sentimentos do passado dela. Porém, ele vai lembrar sempre dela. Então ele vai ser eternamente castigado por isso. Esse é o fardo de ser o criador, no caso, né? Ou de ser humano. Ou de ser humano, exatamente. Olha que bonito, cara. E depois, quando ela fala, quando eles se encontram novamente na dita vida real, né, fora do livro, fora da criação, a partir do momento que ele já publicou o livro dele e tal, e por coincidência ela tá lendo o livro que ele publicou, ela fala, talvez nos conhecemos na outra vida. E eu acho que é isso, cara. Todos nós temos ciclos, temos vidas, de tempo em tempo nós mudamos. E a cada mudança nós somos uma nova pessoa. E por que não nos encontramos com várias pessoas e podemos nos encontrar com a mesma pessoa na vida anterior, enfim. Tudo nessa mesma vida e vira uma farofa só. E quando eles começam de novo, dá a entender, ficam abertos se vai ter uma relação de novo ou não. Na verdade não importa. O que a gente percebe muito bem ali no final é carinho. Então eu acho que o filme é muito carinhoso na sua própria história. E por favor não me conte o final.